segredo é sagrado, tá sacramentado em teu coração. Meu bem querer tem um quê de pecado, acariciado pela emoção. Meu bem querer, amor. Meu bem querer tem o quê de pecado, acariciado pela emoção. Meu bem querer, meu encanto, tô sofrendo tanto, amor. De amor.